em nome do Sr. Ministro das Infraestruturas e Habitação, que já fez um comunicado, mas em nome do Governo, quero aqui reafirmar o nosso compromisso em refazer estas estradas com outros fundos, com o orçamento do Estado, mas já temos a fonte de financiamento, serão as receitas do concurso do 5G, e já aprovámos em resolução do Conselho de Ministros o financiamento das estradas que retirámos do PRR. Estou nomeadamente a falar do IC6, estou nomeadamente a falar do IC31, ou das ligações da Zona Sul ao IP3, e já aprovámos em Conselho de Ministros o financiamento dessas estradas, calendarizado no tempo e a fonte de financiamento. E, portanto, vos queria aqui transmitir, é mais uma vez, volto a repetir, o compromisso do Governo em fazer estas estradas. A resolução do Conselho de Ministros está para publicação e será pública a fonte de financiamento, bem como o calendário de execução, porque foi uma exigência nossa colocar o calendário de execução, que é muito próximo do PRR, e portanto o dinheiro não tem cor. O que nós queremos é que estes investimentos se façam.